necessários. As queimadas de fogos anunciam um novo ano. Será que Deus está comemorando 365 dias de guerra? Some os mortos e apague as velas. Levante a mão quem tá com nós, pras ruas eu irei. E pela causa dos mais fracos então lutarei. Se o inimigo quiser guerra então guerrearei. Não quero glória, mas com honra morrerei. Se o semelhante me amar então te dou amor. Se for necessário violento sou. Na companhia dos meus mano alegre sempre estou. Mas se me faz sofrer vai sentir a dor. Se o parceiro quer uma mão, duas te darei. E o pão de cada dia eu repartirei. Se for pra caminhar até o fim, irei. Mas o que quer pra mim, quer em dobro pra você. Minha cabeça na bandeja sempre vão querer. Só que o poeta é imortal e vai prevalecer. Se pela causa for assim, assim que tem que ser. Não chore por mim, mas se orgulhe por você. Levante a mão quem quer a paz, eu quero também. Pra minha família, pros meus manos e você também. Ninguém é feliz se o mano não tá bem. Que a infelicidade chega em você também. Da árvore da vida os podres cairá. E na fogueira de Israel nem ele será. E a chama da justiça nunca apagará. Enquanto o inocente não se saciar. Um cálice de água pra me saciar. Um querubim, um serafim pra me vigiar. A benção de Deus pra me caminhar. O livro dos profetas pra me orientar. Se os meus passos te serviu, se te inspirou. Se as palavras foram duras e te machucou. A agradar a todos nem Deus agradou. Mas que a verdade prevaleça onde for.